deixa que eu pago a conta, gasto pintura pra mim. Amigo é pra essas coisas, quando o amor chega ao fim. Amigo, senta em minha mesa, me conta como ela está. Se ela está diferente ou é a mesma mulher. Amigo, tu és confidente, ela conta tudo pra você. Os amores desinteiros, se faz parte dos teus planos, ou a perde de vez. Amor chega ao fim, traga mais uma cerveja, vou beber pra esquecer a dor da minha tristeza, vou dividir com você. Deixa que eu pago a conta, gasto pintura pra mim. Amigo é pra essas coisas. Já faz muito tempo que ela não me liga mais. Anda tão indiferente, me conta o que ela faz. Amigo, eu estou pensando que ela tem um outro alguém. Me fala toda a verdade, estou morrendo de saudade. Cansei de ser bem. Chega ao fim.